Bom dia, galera! Está no ar o programa Quem Veio Primeiro, o Ovo ou a Insulina? Um podcast onde a gente vai bater um papo sobre diabetes tipo 1. Eu sou a Tomate, moradora de uma cidade rural com aproximadamente 5 mil habitantes e mãe de um adolescente maravilhoso que foi recentemente diagnosticado com diabetes tipo 1. Junto com as minhas amigas galinhas, a gente pretende trazer um pouco de informação sobre o que é o diabetes tipo 1, as principais diferenças do diabetes tipo 2 e por que eles não podem ser confundidos. Quem sabe você poder ajudar pessoas próximas de você que convivam com essa condição, ou se receber esse diagnóstico em primeira pessoa, ou tem alguém na sua família, não ficar assim tão perdido, poder ser acolhido e entender um pouco mais sobre esse novo universo. Vem com a gente! Bom, gente, eu vou começar esse episódio a partir do capítulo número 3 da cartilha que ninguém recebe quando esse diagnóstico chega, falando sobre insulina, que é o medicamento principal utilizado no tratamento do diabetes. As primeiras insulinas utilizadas como medicamentos por pessoas, elas eram extraídas dos pâncreas dos porcos. E aí logo elas foram substituídas por insulina humana recombinante produzida por meio de bactérias geneticamente modificadas e lá. O que significa que cerca de 100 anos atrás, quando as pessoas recebiam esse diagnóstico, elas recebiam também uma sentença de morte. Então esse diagnóstico é sério e é grave. Bom, tudo isso para contar que vários animais têm esse mesmo metabolismo do pâncreas, onde a insulina, que é um hormônio endócrino, fica responsável por transformar o açúcar, que a gente vai chamar aqui de carboidrato, em energia. Com as galinhas, essas belezinhas não é muito diferente. Assim como a maioria de nós, ela tem duas patinhas, um bico, dois olhinhos e um pâncreas que produz insulina. Aí agora, voltando para o capítulo 1. O que acontece no corpo das pessoas que têm o diabetes tipo 1 é que o pâncreas delas para de produzir insulina. Recentemente eu me deparei com um vídeo muito maravilhoso de uma professora tentando acolher uma estudante que tem o diabetes tipo 1 e passando toda a explicação para outras crianças de como o corpinho dela funcionava. Então a explicação eu vou tentar reproduzir aqui. O pâncreas é como se fosse um posto de gasolina. No posto, tem a gasolina que abastece o carro e faz ele se movimentar por aí. Como o pâncreas, tem a insulina que dá energia para o corpo. No caso de quem tem diabetes tipo 1, os funcionários desse posto de gasolina entram em greve e param de colocar a gasolina ou a insulina no carrinho. O carro, sem combustível, fica sem energia, não consegue fazer as coisas que precisa, não consegue se movimentar. O diabetes tipo 1 é uma doença autoimune onde as células beta ou os funcionários do posto de gasolina são atacados ou entram em greve e param de produzir insulina ou a gasolina. Ficou fácil de entender, né? Então, essa é a principal diferença do diabetes tipo 2, que todo mundo conhece, todo mundo viu falar e costuma comparar de forma errada com o diabetes tipo 1. O diabetes tipo 2, existe uma resistência à insulina que pode ser causada por maus hábitos alimentares ou outras disfunções do corpo. Diferente do diabetes tipo 1, onde o corpo não produz mais a insulina. O diabetes tipo 1 é uma predisposição genética que pode se manifestar a qualquer momento, sendo mais comum em crianças e adolescentes, independente do hábito de vida que essas pessoas levam. Em raras exceções, o diabetes tipo 1 se manifesta na fase adulta. Bom, e aí o que a gente deve ficar atento aos sinais? Os principais sintomas nas crianças e nos adolescentes são perda de peso, uma vontade de fazer xixi muito grande, muita sede, muito cansaço e uma irritabilidade gigante. Eu achava que era adolescência ali no talo. Não, meu adolescente é fofo, ele só não estava sendo diagnosticado e não estava sendo tratado. Então, o problema disso é que esses sintomas, eles são confundidos com outras coisas, como virose, e aí o diagnóstico demora. Sabe quando você vai no pronto atendimento e tem uma primeira triagem para medir ali a pressão, temperatura? Então, se naquele momento esses sintomas fossem rapidamente associados ao diabetes tipo 1, e fizessem ali uma ponta de dedo, que é quando você faz uma medição dos níveis de açúcar no sangue, isso já podia ser identificado muito antes. Então, não é incomum desse diagnóstico vir tardiamente e até trazer complicações mais sérias. Então, assim, incluir ponta de dedo nas triagens de pronto-socorro é uma medida simples e está ali entre as várias pautas de um projeto de lei que classificaria o diabetes tipo 1 como uma deficiência. Esse projeto ele foi vetado no começo do ano e estão rolando vários laudos médicos e relatórios técnicos para aprimorar a necessidade de ser classificada como uma deficiência. Do meu ponto de vista, eu acho que isso melhora tanto para mais visibilidade quanto garantir às pessoas o acesso aos cuidados necessários. Bom, ele garantiria aos trabalhadores que têm essa condição desde criança e adolescente as pausas necessárias para os cuidados, os estudantes poderem fazer uma prova com as pausas necessárias, né? A gente sabe recentemente, por exemplo, de um adolescente que não conseguiu terminar a prova do Enem por causa do sensor dele lá que apitou. Para essas pessoas terem um tipo de identificação caso elas sejam encontradas inconscientes. E em casos de pessoas adultas, sinais de hipoglicemia, que é quando tem um nível muito baixo de açúcar no sangue, eles são confundidos com embriaguez. Então, também recente, a gente sabe de um caso que um policial abordou um motorista e achando que ele estava embriagado, levou para a delegacia e não ofereceu os cuidados necessários para essa pessoa que veio a óbito. As políticas públicas ainda estão longe do ideal em termos de assistência a direitos e acesso a tecnologias, medicamentos e insumos. Quem tem mais informações e melhores condições financeiras recebe um tratamento mais adequado, que vai impactar tanto no dia a dia das famílias quanto na redução de sequelas a longo prazo. Atualmente, nossa família recebe apenas 20% do tratamento custeado pelo SUS e envolve processos burocráticos que eu tenho minhas dúvidas se todas as mães em todos os cantos desse Brasil dariam conta de fazer. Isso é muito triste de pensar que tem crianças recebendo tratamentos ultrapassados, utilizando insulinas centenárias, as primeiras, né? Sendo que a ciência já avançou tanto nesse sentido. Algumas associações, como a DJ em São Paulo, prestam serviços sociais, compartilhando informações, oferecem assistência psicológica, jurídica e outras oferecem formação em diabetes para educadores, como a Federal de Minas Gerais, além de uma comunidade imensa de mães e influenciadores digitais reunidos em redes sociais, trocando muita, mas muita informação importante, que pelo menos dentro da minha experiência pessoal, nesse um ano de diagnóstico, muitos profissionais de saúde deixaram a desejar. Você deve estar se perguntando como é que uma pessoa que tem diabetes tem falta de açúcar no sangue. Tá, esse é o papo que eu pulei para a terceira parte do capítulo 2, então vamos com calma. Bom, hipoglicemia é quando você tem falta de açúcar no sangue e hiperglicemia é quando você tem em excesso. Ambos são péssimos, mas no caso da hipoglicemia, a pessoa pode ter dificuldade de raciocinar, dificuldade de se comunicar e expressar o que ela precisa. Ela pode convulsionar, ficar inconsciente e se esse quadro não for revertido rapidamente, ela pode falecer. Nesse caso, a pessoa precisa de açúcar de absorção rápida, que é uma água com açúcar, refrigerante. E se ela não conseguir engolir, é preciso esfregar um pouco de açúcar na parte de dentro da boca, embaixo da língua, e levar imediatamente ao pronto-socorro. Então, falando de uma hipoglicemia mais comum que as pessoas com diabetes tipo 1 estão acostumadas a lidar, quando elas identificam, elas corrigem com esse carboidrato de absorção rápida. E aí é importante monitorar pelos próximos 15 minutos para ver se esses níveis voltam ao normal, ou se continuam caindo para ver o que precisa ser feito. Nesse caso, não é recomendado oferecer doces como bolo ou outras coisas que tenham gordura e demoram mais para ser absorvidos. Precisa ser absorção rápida, tá? É considerado hipoglicemia quando os valores da glicemia estão abaixo de 70 e normalmente as pessoas apresentam já alguns sintomas, como tremores, uma fome intensa. Hiperglicemia é quando os valores da glicemia estão acima de 180 e significa que a pessoa vai estar com bastante sede, provavelmente irritada, bastante vontade de fazer xixi. E aí eu tô me perguntando se você tá se perguntando por que é que eu acho que é importante você saber de tudo isso. Veja bem, a maioria das pessoas que recebe esse diagnóstico é criança e adolescente e ainda não tem condições de se cuidar sozinha. Se a gente levar em conta os cuidados em rede, que eles não podem ser feitos somente pelos pais, é importante que todo mundo tenha condições de olhar para essas necessidades. A gente tem a sorte de estar numa cidade muito pequena e o meu filho estuda numa escola com menos de 20 pessoas na sala de aula dele, onde eu tenho contato direto com as pessoas todos os dias que acompanham e compartilham o que ele vai comer, quais foram as doses que ele aplicou e ainda assim está muito longe de ser o ideal porque as pessoas não têm as ferramentas suficientes, né? Então, o principal é saber identificar os sintomas da hipoglicemia, saber que se a criança está ali pedindo para ir no banheiro várias vezes é porque ela realmente precisa, no caso da hiperglicemia. Então, voltando para a explicação da relação entre hipoglicemia e hiperglicemia, vamos lá. O que acontece é que tudo que a gente come tem carboidrato, tirando o alface. Só que ninguém vive de alface. Essa ideia de que diabético não pode consumir açúcar e é só não consumir açúcar é uma ideia fantasiosa, maravilhosa e seria ótimo se fosse assim, mas não é. Acontece que todas as frutas, os legumes, os feijões, o pão, tudo isso é revertido em carboidrato e as pessoas que não produzem insulina precisam administrar isso de forma artificial, para que esse carboidrato seja transformado em energia e não fique em excesso no sangue. Então, por exemplo, se o meu filho vai comer uma banana, uma maçã, um pãozinho com manteiga, a gente faz o cálculo de quanto de carboidrato tem cada um desses alimentos. Existem várias tabelas, aplicativos que ajudam a fazer esse cálculo. Depois disso, a gente calcula a relação insulina-carboidrato para saber quantas doses ele vai precisar de insulina para essa refeição. No caso dele, ele usa uma insulina que demora 20 minutos para agir. A gente faz o cálculo, aplica a insulina, espera por 20 minutos e aí então ele pode comer. Essa relação de dose de insulina por carboidrato foi calculada junto com o endocrinologista que acompanha ele e a gente faz ajustes diários. Também é levado em conta o que ele vai fazer nesse dia. Se é um dia de chuva, vai ficar sentado em casa, as doses são uma. Se vai ser um dia que ele vai correr, andar, vai para a escola, vai realizar alguma atividade física, é uma outra relação diferente. E é aí que entram as inúmeras variáveis e que podem ocorrer as hipoglicemias ou as hiperglicemias. Portanto, não venha dizer que é só aplicar insulina. Agora, vamos fazer um exercício meditativo. Feche os olhos. Você está numa sala vazia. Quer dizer, você está numa sala quase vazia. Porque no meio dessa sala tem um ninho de galinha. Você se aproxima do ninho de galinha e só tem um ovo. Nesse momento você escuta uma voz que te dá a missão de segurar esse ovo e mantê-lo intacto até o final dos seus dias. Você então pensa: eu sou absolutamente capaz de segurar este ovo e mantê-lo intacto. Você pega o ovo, se levanta calmamente e caminha até sair da sala. O dia tá lindo e você tá caminhando na rua com o ovo na mão. Sua primeira missão é pegar um ônibus. Você faz sinal, entra no ônibus e precisa pegar um dinheiro no bolso, achar as moedinhas e pagar, passar na catraca. Mas você tá segurando um ovo e o ônibus balança de um lado pro outro. São muitas curvas nos Souzas, né? Você fica ali, firme e forte, o ônibus vai enchendo um pouco mais. Você se pergunta: será que eu tenho direito a sentar numa cadeirinha só porque eu tô segurando um ovo? Não, eu tô firme e forte aqui, minhas pernas estão boas, eu tô segurando o ovo e tá tudo bem. Um pouquinho de curva ali, outra ali, tá quase chegando na sua casa, mas vou a algum lugar. Você então se dirige lentamente à cadeira vaga, segurando o seu ovo. bate aquele cansaço de fim de dia, aquela brisa, aquela paisagem. Você encosta a cabeça assim na janela, começa a fechar os olhos. Ah, mas peraí, você não pode cochilar, você tá segurando um ovo. Já pensou se esse ovo cai no ônibus, a sujeira que não ia fazer? Ufa, chegou no seu ponto. Você desce e agora finalmente você vai descansar na sua casa. Abre a porta, vai fazer um ranguinho. Você percebe que você não lavou a louça antes de sair de casa. Tudo bem, né? Então você vai lá, pega a loucinha, vai lavar, vai lavar a esponja ou ovo. Não, pera, você vai lavar o prato e preparar ali uma comidinha simples de final de semana. Corta uma cebolinha, vai fazer um arroz, não sei o quê. Opa, corta a cebolinha segurando o ovo. Corta, segura o ovo com a mão esquerda. Com a ponta dos dedos, segura a cebola. Tá, corta a cebola, refoga o arroz. Enquanto o arroz ali tá no fogo, você vai tomar um banho bem rapidinho. Abre o chuveiro, esfrega o ovo no sovaco. Não, esfrega o sabonete no sovaco. Volta pra cozinha, o arroz tá quase pronto, você come e vai descansar. Agora é a hora de você fechar os olhinhos e sonhar com os anjinhos. Mas você precisa dormir segurando esse ovo, tá? Nada de ficar virando muito pra um lado, pro outro, nem dormir muito profundamente. Você acorda meio quebrado, mas pelo menos o ovo não tá quebrado. Você pensa o que, que você precisa fazer no seu dia. Levar o cachorro para passear, correr, tudo segurando um ovo? Meu, tô cansada de segurar esse ovo. Como que eu vou no cinema segurando o ovo? Como que eu vou namorar segurando um ovo? E nadar segurando um ovo? Se eu pegar um botinho, como que eu vou remar segurando um ovo? E ir pra escola segurando um ovo? Fazer prova segurando um ovo? Poxa, mas não era só segurar um ovo? Sou as células beta. Bom, e vamos aí, Daine, a barulheira do punk rock, porque assim o dia a dia com diabetes, cheia de altos e baixos, acertos, erros e também muitas gostosuras. Tudo isso e mais um pouco do que falamos aqui, em breve estará na versão fanzine, que é tipo uma revista ilustrada, que é o que eu sei fazer de verdade. Partindo para as considerações finais, acho muito importante dizer que essa é uma condição invisibilizada e bastante desafiadora, mas passado o susto do diagnóstico, feitas as adaptações necessárias, a pessoa com diabetes pode ter uma vida como qualquer outra. A criança pode estar entre os amigos, frequentar festinhas, comer um docinho de vez em quando, sonhar e alcançar mundos inimagináveis. Compartilhem com as crianças sobre artistas, atletas que convivem com diabetes e também aquela pessoa ali comum do seu bairro ou a irmã da cunhada da sua tia que é professora ou costureira ou gosta de games. Nós, cuidadoras, somos chamadas de mães pâncreas e isso nos torna uma rede de apoio. Você não está sozinho. Amplifique essa rede e construa suas próprias estratégias. Busque conhecimento. Leia um manual de contagem de carboidratos da Sociedade Brasileira de Diabetes. É um material gratuito, disponível, fácil de achar. Leia junto com alguém se você tiver dificuldade. Leve os cálculos para a professora de matemática. E mais importante que tudo, aproveite a segunda grande oportunidade que a vida te deu de abraçar e beijar o seu docinho de pessoa. Eu dedico esse podcast ao meu filho Thier, ao Matheus, nosso vizinho, e às outras três pessoas do nosso território que convivem com a mesma condição. Esse podcast é minha primeira experiência de produção nesse formato. É resultado de uma iniciativa promovida pela PSP através de um ciclo de oficinas e laboratório de podcast, realizado na Mantiqueira em dezembro de 2025. Ufa! Muito grata a você que acompanhou até aqui. Espero ter ajudado em algo. Você pode me achar em lunetazineteca@gmail.com. Beijos!